20 anos, desesperado. O mano tá desempregado, procurando emprego por todos os lados. Mercado de trabalho para ele fechado, recebendo pressão fora e dentro de casa, não tendo apoio da família nem dos camaradas. Bye, bye, bye, a sua adolescência, 17, preocupação de 40, com a cabeça cheia de problema. Seu pai chapado de goró falava a noite inteira. Dentro da casa ninguém dormia sossegado, desabafava, alterado, irritado. Família prestes a ser despejada, dono da casa não quer saber de nada. Se está a pampa ou não, a situação todo dia 5 quer ver o seu dinheiro na mão. E há mais de 4 meses não vê um centavo na palma da sua mão. Camisa 12 da antiga para a situação, se aproximou do garoto, apresentou a solução. Na hora não disse sim, na hora não disse não, mas deixou a proposta em pé em estado de observação. Passa um pano, moleque, farinha de primeira, pretendo virar vários reais, no máximo até quinta-feira. Parece que está beleza, mas não está beleza. Tô andando bonito, mas a parada tá feia. A parada tá feia. A casa levantou, tá firmeza. A casa desabou, tá fraqueza. A casa levantou, tá firmeza. A casa desabou, tá fraqueza. Fico imaginando quando a casa cair, quem é que vai me tirar daqui? Quem é que vai tirar o bonedinho do X? O veterano em cima dele cresceu o olho. Boa aparência, esperto, de menor. Esse moleque é a cara da camisa 12. Amanheceu, lavou o rosto, tomou um café, fumou um cigarro no desbaratino. Botou fogo no baseado, chupou uma bala de hortelã pra tirar a tabela. Suspirou, imaginou como a vida é bela. O céu pra ele não estava azul, estava colorido. Contemplou seus olhos com gotas de colírio. Quando veio a brisa, nasceu a confiança, sentiu firmeza. Quando partiu a brisa, morreu a confiança, sentiu fraqueza. Acreditava que seria virada da mesa. Ele muito louco, debruçado sobre a mesma. Não vai ter alternativa, está na perre, desempregado. Contra sua vontade vai ter que vestir a camisa 12 do tráfico. Em uma rua morta o carro parou. O esquema começou a ser fechado. De 10 papel ganha 2, de 100 ganha 20. Esse é o trato, não pode ter pilantragem. Tem que ser digno, agir com dignidade. Na malandragem, manter a palavra, não dá bico em ninguém. Essa é a chave, vestiu a camisa 12, não vai jogar a bola por necessidade. Necessidade é titular no time das drogas. Quem é da geração bebê é bandibão. Conforme o prometido, aqui está o seu oitão. Aperte o gatilho somente em prol de sua defesa. Nunca aperte de graça, pedra 90. Boas vendas, boas vendas. Camisa 12 fica ligeiro, ligeiro no esquema, ligeiro no esquema. Camisa 12 até quinta-feira. A casa levantou da firmeza. A casa desabou, tá fraqueza. A casa levantou, tá firmeza. A casa desabou, tá fraqueza. Fico imaginando quando a casa cair, quem é que vai me tirar daqui? Quem é que vai tirar o bonete do X? Quem me diz? Não é Loki, está ligado? Como está ligado? Se não colocar no prato sua comissão, de empregado pode se transformar num poderoso chefão. Mas ele não quer essa posição. Melhor pingar do que secar. Isso ele admite. A sua ideia não era um 12 atravessar um pó, era um 5-7 meter os calibres. De miliano, mano, vem esquematizando. Enquadrar no dia 5 seu ex-patrão saindo do banco. Estudou a fita legal. Era só dar o bote no momento certo, mas um dia antes da fita, seu truta na bocada empenhou os ferros. O moleque ficou injuriado. Perderam a saidinha perfeita na época. Agora seu movimento é outro, nem se desespera. Esse trampo tá livrando uma cara, tá tirando ele do veneno. Pegou uma coleta com uma bandidagem, pra ele não falta mais dinheiro. As dívidas atrasadas deixou em dia, faz acerto com a polícia em 15 dias, fazendo boas vendas. Não atravessando no esquema, futuramente será o novo gerente da empresa. A casa levantou, tá firmeza. A casa desabou, tá fraqueza. A casa levantou, tá firmeza. A casa desabou, tá fraqueza. Fico imaginando quando a casa cair, quem é que vai me tirar daqui? Quem é que vai tirar o bonete do X? Alimentei a esperança de uma virada colorida. Estou me levantando pela minha correria. Depois do veneno que eu passei, me tornei o maior colecionador de inimigos. Meus preferidos são aqueles face de seres humanos, mentes de crocodilo. Meu sonho é arrancar o couro deles e vender para o exterior. Não vou morrer de facada nem de tiro, vou morrer de dor. 18h50 na porta da escola, catamina da hora, vestir roupa da moda. Viver sem tudo isso pra mim era foda. Eu ficava atacado porque minha roupa tava batida. Agora eu tenho uma boa vida, não esquento mais a cabeça. A casa levantou, band bom, tá firmeza. A casa levantou, tá firmeza. A casa desabou, tá fraqueza. A casa levantou, tá firmeza. A casa desabou, tá fraqueza. Imaginando quando a casa cair, quem é que vai me tirar daqui? Quem é que vai tirar o bonete do X? Quem me diz? Camisa 12, camisa 12. Camisa 12, camisa 12. E aí fazer o quê? Não teve alternativa. O que vou fazer? O que vou fazer pra sobreviver? 17 anos, adolescência, artigo 12, tráfico. Felizmente ou infelizmente, é mais um modo de sobrevivência na maioria da periferia do Brasil. Aí mano, essa realidade é dura, mas tem que ser ouvida. Senão não muda.